Começando mais um N-Party Costa a Costa, o podcast da N-Party. Olá a todos e bem-vindos a mais um... Epa, mais um não. Volta. Olá a todos e bem-vindos ao primeiríssimo N-Party Costa a Costa, o mais novo podcast da N-Party. Sim, mais novo porque a gente já tinha um podcast anterior chamado N-Cast, só que a gente preferiu fingir que ele não existe por uma série de motivos que nos envergonham. Aí eu entrei no banheiro, eu fui lá, fiz minhas necessidades, mas quando eu fui me limpar, não tinha papel. Aí a única coisa que eu tinha, eu abri minha mala e procurei tudo que eu tinha. Eu não tinha nada que eu pudesse sacrificar, a menos o mapa do evento que tinha lá. Mano. Aí eu olhei assim, não, vai ter que ser o mapa. Eu preciso de detalhes, meu. Minha bunda sangrou, foi foda. Ai, Desta forma, a gente preferiu jogar toda a vergonha ali pelo ralo e começar tudo de novo. E como símbolo de boa sorte, as vinhetas do podcast foram gravadas pelo Wendel Bezerra, famoso por explodir na Mikuzei e por morar em abacaxi debaixo d'água. E aqui quem fala é o Mário, e eu tô acompanhado pelo Geomon. Opa! Pelo Fabrício Luz. Sim. Pelo Caio Gomes. Estamos aqui. Pelo Gabriel Moraes. Olá. Neste podcast, nós vamos falar um pouquinho do porquê gostamos tanto da Nintendo, e vamos contar um pouco das nossas histórias com os consoles da Big N, além de falar um pouco das nossas histórias nostálgicas com os jogos que a gente mais gosta. Então, junte-se a nós nesse bate-papo. Nós nos lembramos dos primeiros consoles que a gente jogou da empresa, né? No meu caso, o meu primeiro console que eu joguei foi um Super Nintendo do vizinho meu, que a gente brigava pra jogar, na verdade. Eu chamava na casa dele e, na verdade, a gente sempre brigava por algum motivo e depois a gente parava de jogar. Mas o meu primeiro console mesmo foi um Game Boy Advance que eu comprei com o dinheiro da merenda que minha mãe dava. Tipo, eu ficava sem comer. E aí, durante, sei lá, 3 meses, eu juntei uma grana e consegui comprar um Game Boy Advance usado. Vocês lembram do primeiro console de vocês, Nintendo? O primeiro que eu joguei na vida foi realmente um Nintendo 64. Joguei o Zelda Ocarina of Time por uns 10 minutos na casa de um amigo e tal, enquanto ele tava esperando pra sair. E anos depois, eu fui comprar realmente um console Nintendo, foi um Game Boy Advance. Comprei um Game Boy Advance usado nos e-games da vida, né? E desde então fui comprando só portáteis. Depois Mas entre de... isso, você jogava videogame antes, né? Sim. Eu tinha PlayStation, Mega Drive e tal. Mas era do outro lado da vida, né? Sim. Eu também comecei com o Mega Drive, cara. E... É, o Mega Drive. É pior que eu tive o Mega Drive, só que foi o primeiro console. E eu sofria bullying ainda. Eu queria ter um Super Nintendo pra... jogar Mario e tal, porque eu joguei o Super Mario World em emulador. Não joguei no Super Nintendo mesmo. E todo mundo aqui na região onde eu morava tinha Mega Drive. Então eu tive que comprar Mega Drive. Eu era o contrário, eu era o único da vizinhança com 64 praticamente. Era eu e um amigo só. Você era o Playboy, cara. É verdade. 64 era o Playboy. Na época que eu tinha o 64, meu amigo era a única pessoa do bairro inteiro com GameCube. Realmente se confirma mesmo que você era o Playboy. No meu caso, meu vizinho tinha Super Nintendo e tinha Mega Drive, cara. Mas eu não chamava ele pra jogar em casa. Eu esperava ele me chamar pra jogar na casa dele. E a amizade acabou por culpa do Mario, provavelmente. Um pouco me fudendo. Tinha minha família inteira. Tinha console da Nintendo, então, tipo, era meio que comum. E meu primo tinha um 64, tinha um Super Nintendo. Comprou um GameCube não, mas ele comprou um Wii lançamento também. Caralho, a única coisa que os meus primos têm é bola de futebol. Eu te juro, meu primo o comprou o PlayStation 3 lançamento, ele pagou R$6.000. Mas jamais! Caralho. Eu jamais pagaria esse preço. Mano, sabe tipo aquela tia rica, então? Tenha certeza que você está no testamento, velho. Exatamente, ele acabou de sair, né? É isso aí, vamos o Jamon e o Caio. O meu primeiro console da Nintendo foi um Game Boy Color que minha mãe ganhou no sorteio. Porra! E eu detestei muito porque veio ele e Tetris. E você imagina que eu tinha uns 5, 6 anos, Tetris não é a coisa mais divertida do universo. Aí depois que eu descobri que existia um videogame que eu pensava que era um PlayStation, que rodava Pokémon, Eu comprei um Nintendo 64 só pra comprar Pokémon achando que era igual o Digimon Rumble Arena, né? É, com certeza. Aí eu pensei assim, eu falei, ah, mano, é meio estranho, mas aí eu peguei paixão porque era Pokémon. É, no meu caso, a minha primeira experiência com videogame mesmo foi com o Nintendinho. Só que ele não era o Nintendinho oficial americano mesmo da Nintendo. No caso foi o meu vizinho que tinha, né? E era o Turbo Game, né? Que um dos tantos clones que tinha no console. Aham. E foi assim, o primeiro jogo que eu joguei foi Tartaruga Ninja do Nintendinho. E logo em seguida o Mario Bros 3, né, que ele tinha, então a gente jogava doidado, né. Mas meu primeiro console mesmo da Nintendo foi com o Super Nintendo, que eu troquei pelo meu Mega Drive. Eu tinha o Mega Drive, acabei... Cara, eu não faria isso. Ah não, depende, os títulos do Super Nintendo são bons. Não que o Mega Drive seja ruim, né? Então, só que como naquela época o meu pai tinha comprado o Mega Drive pra mim, né, e não tinha mais dinheiro pra comprar, então eu queria muito jogar o Super Nintendo, porque eu vi numa locadora que tinha perto de casa, eu vi o Donkey Kong Country 2, eu fiquei alucinado pra jogar, né, o Donkey Kong Country 2, então eu queria jogar em casa. Então como tinha um menino que ele queria Mega Drive, eu queria o Super Nintendo, a gente trocou. É, foi válido. Cara, alguém teve aquele clone do... Bom, teve milhares de clones do NES, mas teve um que era famoso aqui no Brasil, esqueci o nome agora. Polystation. Não, Polystation bom. Polystation era carcaça do PlayStation com o NES. É, né? Um negócio mais atual, né? É, mas tem outro que também é meio famoso, que agora eu esqueci o nome, que é brasileiro até. É, me fugiu também. É da Gradiente, não é? É o Dynavision. Ah, acho que Dynavision é a empresa e Dynacon é o nome do console. O nome do console, exatamente. Ah, você vai na Casa Bahia, você encontra o Mega Drive 4 vendendo. Ah, mas o Mega Drive 4 é o mesmo aparelho com jogos na memória, né? É, só que sem cartucho, né? Sem possibilidade de pôr cartucho, né? Sim, é, mas eu nunca tive, nunca peguei esses consoles piratas. Não, também, não sei quanto a vocês, né? Eu peguei o Game Boy. Eu queria muito, eu sempre quis um Game Boy pra jogar Pokémon, né? Porra, é foda, porque todo mundo no meu colégio tinha, todo mundo jogava Pokémon, assistia Pokémon na TV, etc, blá blá blá, e eu jogava Pokémon. É, e eu sempre pedi pros meus pais, né, que eu queria um Game Boy pra ele portátil. Aí chegou no Natal, aí minha mãe falou, olha, eu acho que o Papai Noel trouxe o joguinho que você queria, né, tal. Puta, quando eu abri, era aquele aparelho 3 em 1, sabe, de jogar Tetris e o... Mil em 1, mas tem dois jogos, né. É, mil Tetris em 1. E no meu caso era Tetris e um joguinho de carro, né. Cara, eu nunca tive uma decepção tão grande na minha vida. Acho que naquele dia eu peguei um punhado de terra, ergui pro sol e falei, juro que algum dia eu vou comprar um Game Boy, sabe? Juro! Os mais tristes da minha infância foi quando eu fui na locadora e o infeliz comprou Smash Bros. De 64. Sério? Sério. A locadora? É, aí não tinha mais pra alugar, fiquei, mano, tipo, tia, por quê? Mano, foi muito triste. Meu, eu tenho uma história que, aliás, tava lembrando aqui. Que a minha história foi um pouco parecida com a do Mario. Assim, porque eu sempre quis jogar Pokémon de Game Boy Color. E eu não tinha dinheiro, meus pais também não tinham dinheiro e tal. Aí, direto assim, parecia uma promoção em revista, nessas lojas eletrônicas da vida. Eu corri atrás pra saber se tava um preço legal. Aí eu fui realmente no Mouse Games e achei lá um Game Boy Advance usado. Não me lembro o preço, sei que foi caro. Aí saindo de lá, eu queria um jogo. Aí eu não tinha nenhum tostão pra comprar um jogo novo. Aí eu comprei um jogo do Homem-Aranha. Fiquei jogando muito, muito, muito tempo. Juntei uma grana, comprei o Pokémon Ruby e fiquei jogando. Era um Advance. Você comprou original? Comprei original. Aí depois disso, teve um campeonato de Pokémon. Foi no campeonato do Pokémon Colosseu também na UZ Games do Chapéu Dourado. Aí eu fui lá, assim, mais pra trocar Pokémon, porque eu não conhecia ninguém que tinha Pokémon assim pra trocar. Aí eu cheguei lá e tal, o campeonato tava miado. Aí o lojista me convidou a participar do campeonato porque tava miado. E normalmente só quem participaria do campeonato foi quem comprou o jogo, Colosseu. Uhum. Aí eu participei e tal do campeonato, ganhei. E ganhei um Game Boy Advance SP com Zelda e Sword of Mana. Sério isso? Você trocou pra usado? Essa é uma história de superação, você tá ligado? História de superação. E além disso, aí teve um menininho e tal que eu ganhei dele. Ele falou pro lojista e tal, ah, sei que você não comprou o Colosseu, vou falar pra todo mundo e tal que você tá participando aqui e você não comprou o jogo. Aí eu falei, beleza, eu ganho e eu te dou um jogo. E aí? Aí eu tive que dar o Zelda, além de ser até peço pra ele. Ah, mas nem fudendo, dá um tapa na cara dele e fala, para de ser otário, a vida é assim, moleque. É assim. Aliás, até hoje, eu nunca joguei o Zelda, além de ser até peço. Até hoje, ever. Que sacrilégio. Não, mas foi uma coisa assim. Eu saí de lá com o Game Boy Advance SP e o Sword of Mana. E Sword of Mana, assim, eu já tinha jogado jogos da série e eu amo o Square Enix. Então, tá até hoje comigo. Eu jogo até hoje o Sword of Mana. O Sword of Mana é um jogo bom pra caramba, né? Sim. Então, essa história, assim, eu nunca mais vou esquecer. E anos depois, também teve um outro campeonato de Pokémon Lost Games e eu também ganhei. Aí você ganhou o que, Aga, dessa vez? Ganhei um DS vermelho do Mario Kart. Ah, mano, vocês estão de brincadeira comigo, cara. Pô, eu tô indo, vou entrar no site Lost Games agora pra ver quando vai ter campeonato, velho. Assim, quando eu comprei o Game Boy Advance, eu comprei usado, paguei no Mercado Livre, acho que paguei R$75, e que nem eu falei, foi uns 3 meses de merenda, dinheiro de merenda. Recebi, não falei nada pros meus pais, só que eu não tinha jogo. Na verdade, ele veio com um Pokémon Yellow original, né? Mas, pô, Game Boy Advance tá, até que joguei. Aí eu comprei o Pokémon Emerald falso, né? E, putz, foi animal, porque eu joguei ele até o fim, né? Aí quando eu zerei o jogo, eu lembro, cara, eu tava esperando os créditos subirem e falei, nossa, vai ter muita coisa pra fazer, agora eu vou ter que capturar todos os Pokémon e tal. Quando eu fui dar continue, save files corrupted. Esses cartões, se eu tiver alguma coisa, termina o jogo, ele deleta automaticamente. Não é possível, cara. Isso foi a segunda coisa mais decepcionante que aconteceu comigo, sabe? Eu tenho traumas em pontos diferentes da minha vida que são relacionados à Nintendo, entendeu? No meu caso, assim, que eu tenho uma história também muito, muito engraçada com o primeiro portátil que eu tive, né? Eu tive o primeiro Game Boy, né? Mas sabe aquele Game Boy que veio com luz, que tinha uma luz verde? Não sei se alguém já viu já esse modelo. Sim. Tipo, tinha uma, nessa locadora que chegou o console, né? Que eu era fascinado por locadora. Eu sempre visitava a locadora todo dia, né? Batia cartão, saía da escola, almoçava e ia pra locadora. E no dia que o dono, né, da locadora chegou lá com esse Game Boy na mão, né? Olha, chegou e tal. Falei, não, eu quero esse Game Boy pra mim, né? Quero esse Game Boy. Só que eu não tinha dinheiro nenhum pra... pra comprar o console, né? Aí o que eu fiz? Fiquei cercando a loja, né? Tipo, eu pedia pra ele deixar eu jogar lá, né? Como ele era gente boa, me conhecia faz um tempinho já, ele deixava jogar, né? Cara, essa história pode acabar de um jeito muito mais engraçado do que... Tipo, eu matei todo mundo. Pois é, eu tô... Tirei o freio do carro do cara. Aí beleza, eu jogava. Nesse Game Boy tinha um Pokémon Red, né? Então eu criei meu save e tava jogando lá quando era locador. Só que aí teve um dia, eu falei pra ele, olha, eu quero comprar esse Game Boy seu. Só que eu não tenho dinheiro, então eu trabalho aqui pra você. Salário, isso eu tinha 13 anos, entendeu? Eu tinha acabado de fazer 13 anos. Eu trabalho aqui pra você, aí quando der o tempo, né, de você, de serviço pra eu pagar aqui, beleza. Aí eu saio, né, você continua vindo só com o cliente, ó. E você negociou isso sozinho com 13 anos? Exatamente, falei pra ele que eu queria. Aí ele falou, não, beleza. Só que assim, eu só posso pagar pra você R$20 por mês. Puta que pariu, dando corpo pela Nintendo, né, velho? Trabalho escravo, cara. Aí o que aconteceu? Eu falei, não, tudo bem, por mim, tranquilo. Eu venho aqui, a locadora funcionava a 1 hora da tarde e ia até às 6. Né? Então eu ficava nesse período, trabalhando da 1 da tarde às 6. Por 20 reais por mês. Ele te dava o que comer, pelo menos? Dava o que comer, pelo menos. A mãe dele, né, na verdade. Era pão com manteiga só. Não, nem com mortadela. Era só manteiga só. Malemar o leite com açúcar, tá ligado? Aí, beleza, foi passando o tempo, ia jogando lá, lógico, ia jogando Game Boy, ia jogando Pokémon Red. Aí passei nessa, era R$150 que custava o Game Boy. Aí, beleza, passou esse tempo, só que eu fiquei mais tempo lá trabalhando, né? Porque eu curtia jogar videogame e tal, tinha umas horas lá que não vinha cliente nenhum, eu ficava jogando. Só que na hora que eu fui, né, tipo, sair pra. Não dava mais pra trabalhar. Ele me deu calote ainda, porque eu tava como devendo dinheiro. Eu peguei só o Game Boy, mas assim, tipo, eu trabalhei, tipo, depois que acabou de pagar o Game Boy, Eu trabalhei mais uns 6 meses pra ele. Então, tipo, eu tinha dinheiro. Só que ele não pagava mês por mês. Mais de um ano? Eu trabalhei lá mais de um ano. Aí, o que aconteceu? Eu saí, ele não me pagou. Aí, mesmo meu pai e minha mãe indo lá, não, você tem que pagar o menino, que não sei o quê, né? Por mais que tenha sido pouco, você tem que pagar um dinheiro. Ele falou que não ia pagar, né? Aí, passou uma semana depois, ele se mudou da onde era a loja dele e nunca mais viu o cara, mano. Porra, velho, seria interessante melhor se cortar do freio do carro dele. Mas pior que nem carro ele tinha, cara. Não tinha nada, ele só tinha locadora só. Cara, fala que eu já ganhei um jogo de um cara da locadora, mas não era do console da Nintendo. Eu já ganhei um Psycho Fox pro Master System. Era porque eu e minha irmã alugava tanto jogo, cara, que o cara falou, porra, velho, eu tô alugando tanto essa merda, leva embora, sabe? Nossa. Os caras da locadora eram boas, depois ele faliu, obviamente, por motivos. Dava todo jogo, você alugava muito. As pessoas não podem ser bondosas e terem um negócio, sabe? São coisas distintas. Com locadora, eu fui cliente de 3 locadoras na minha infância. Tinha uma perto de casa, que era uma JV Video, não sei se vocês conhecem, que era uma rede grandinha na época. Eu alugava sempre os mesmos jogos, de 64, era ou Smash ou Mace The Dark Age, que era um jogo de luta muito aleatório. Aí, na prateleira ao contrário, tinha jogos de Mega Drive, que eu só alugava um, que era Gunstar Heroes. Nossa, cara. Tinha tanto jogo do Mega Drive que... É, só que aí depois conheci outro locador, lá tinha um monte de jogos que eu descobri. Por exemplo, eu conheci Conker's Bad Fur Day nela. Aluguei, achando que era um jogo infantil. Eu tinha o quê? Acho que 10 anos. Ah, mas na época... 8, 9. Então, sei lá, ainda é perdoável. A última vez que eu fui lá, eu aluguei Tony Hawk Pro Skater e nunca mais devolvi. Tenho aqui até hoje. Deu cano no locador. Isso é um crime. Ó, devolva amanhã, hein? Acho que uns 3 anos atrás eu fui lá passar, pro meu aniversário. Descobri que eles estavam fechando. O cara nem ligava mais de mim, ainda bem. Mas agora? Nessa época? Uns 3 anos atrás. Ah, tá, 3 anos? É, faz um tempo já, né, mano? É, só que estão vendendo todos os jogos a 10 reais. Compre tudo. Então, eu comprei tudo que eu pude e que bom, porque os melhores jogos tinham sido comprados já. Não tinha mais Ocarina of Time, não tinha mais Majora's Mask, não tinha mais Conker. Eu comprei Pokémon Stadium, Pokémon Puzzle League, Mario Party 2, Pokémon Snap, cada um por 10 reais. E ainda levei um controle seminovo por 15. Uma boa, foi um bom negócio. Caramba, eu nunca pego a locadora pra linda, impressionante. Não. Eu também, sempre escuto essas histórias, mas... É, eu também não. Tipo, quando eu ia na locadora, a locadora já tinha falido, eu não tinha ficado sabendo. Jogos favoritos, vocês têm algum de, sei lá, dos milhares de consoles, não milhares, mas dos consoles da Nintendo? Ah, o meu console Nintendo é o The Legend of Zelda do Nintendo DS. Assim, o ápice da minha vida foi jogar esse jogo. Eu não vou falar que ele é o meu jogo favorito, mas eu curto muito ele. Ah, sim, muita gente foi jogo, sei lá, eu peguei, acho que foi um dos primeiros RPGs que eu joguei mais a sério, assim, eu gostei muito. Foi o primeiro RPG do Tetsuya Nomura que eu joguei. Zerei uma vez só que você e o Eric quase me contaram o final. Não, a gente se segura sempre. É, agora saiu pro iPhone, né, então... É verdade, e saiu pro Android também. O meu jogo favorito de console da Nintendo, eu vou falar que é Majora's Mask, porque eu joguei, foi o jogo que eu joguei na minha infância. Se for um jogo que não seja first party da Nintendo, second ou third... É, o meu não foi first party. Ah. Né? Provavelmente eu ia falar ou um dos Banjos, acho que o Toy, que é mais legal. E tem um jogo meio obscuro que eu gosto, que chama Perfect... Win Back. Ah, é da onde? É do 64, É muito obscuro, porque eu nunca vi mais ninguém com esse cartucho. Ah, eu tinha na locadora que eu alugava, tinha esse jogo. Não tinha locadora. Aluguei assim, no escuro. Essa fita que eu tenho é da minha prima. Aluguei no escuro. Eu ao contrário, eu peguei emprestado esses dias pra zerar. Então, tipo assim, jogos favoritos eu tenho vários, né, dos consoles da Nintendo, mas entre um dos que mais me marcaram mesmo foi o A Link to the Past. Eu joguei de Super Nintendo. Eu joguei ele em português ainda, né? Porque ele saiu em português no Brasil. E acabei jogando ele em português na primeira vez. Saiu. Ele saiu por meios alternativos. Não, né? mas em português, né? Normal não saiu. Acho que não saiu. Não. Saiu sim, porque até lá na. Assim, eu, além de eu ter jogado, ele saiu oficialmente porque eu lembro que uma vez eu passei nas lojas americanas da vida aí e achei o cartucho pra vender, cara. E eu fui muito burro. Oficialmente? Oficialmente em português. Eu fui muito burro, não comprei, me dia seguinte que eu fui lá pra ver de novo o cartucho, não tava mais. Não, acho que, cara, eu acho que é aquela coisa que eles pegam o cartucho e colocam ROM dentro. É, que nem a Tectoy ganha dinheiro fazendo isso e modificando jogos e vendendo de novo. Então, deve ser. Será, meu? Porque a Nintendo não traduz nem agora, né? Traduz agora, vai traduzir anos, assim, mesmo com a gradiente aqui e o cacete, mas uma assim. Mas assim, se eu for me basear em jogos antigos, cara, do Super Nintendo que me marcou além do Super Mario World, que eu joguei pra caramba, eu joguei muito Super Mario RPG, velho. Nunca joguei isso aí. É, então, outro que, eu preciso jogar é esse Super Mario RPG. Assim, eu ainda tô na esperança que a Square refaça o jogo, sabe? É, foi parceria com a da Square com a Nintendo, não foi isso? Foi. Ah, tá. Enfim, o jogo é... Bom, eles até tentaram fazer, né, com o Mario & Luigi Partners in Time e o Mario & Luigi Superstar Saga, etc. Mas não é a mesma coisa, sabe? Super Mario é diferente, né? A série é diferente, já dá... Nem o Paper Mario consegue trazer de volta, eu acho, na minha opinião. Paper Mario? Não, Paper Mario. É que Paper Mario é RPG, concordo. Né? Eu sei, Paper Mario é um dos jogos que eu mais adoro do 64. Não, mas assim, tentando comparar com o Super Mario RPG, eu acho que, sei lá, o Super Mario RPG ainda ganha, sabe? Não, ele ganha disparado. O Super Mario RPG, ele é fantástico, meu. É um dos meus jogos favoritos do Super Nintendo, tá? Tá no meu top 10 também. Eu também preciso falar que, sei lá, pelo menos das 30, eu acho que Chrono Trigger tá entre o... Os jogos mais que eu mais gosto, assim, né? Apesar de ter pelo menos duas pessoas aqui que nos zeraram, né? Ah, não zerei Chrono Trigger. Eu sempre travo com 30 horas e volto pro início. Eu também. Eu sou um dog. Já zerei todas as versões que saíram do Chrono Trigger até hoje, eu zerei todas. Nunca joguei Chrono Trigger também. Também zerei todas as versões que lançaram até hoje. Ah, jogou? Não joguei, não. E legal que Chrono Trigger foi matéria em faculdade semestre passado e eu não joguei ainda. Foi matéria. Nossa. Da faculdade. Não, foi Chrono Trigger. Não, o esse semestre, pelo que eu descobri nessa semana, Half-Life 2 vai ser o tema de uma matéria lá na faculdade. Mas você faz jornalismo, né? Sim. Que a gente vai usar o enredo do jogo e tal. Nossa, cara, isso me surpreendeu muito mais do que o Fabrício, o Gabriel falou. Agora, que... faculdade de jogos não é tão estranho assim, né? É, porque eu conheço pessoas. Não, é meio off-topic isso, mas eu conheço pessoas que tentaram se formar em jornalismo, com TCC baseado em jornalismo em jogos, né? E a banca foi contra. Nossa, preconceito isso. Isso é pouco tempo, sei lá, 4 anos atrás, entendeu? Caramba, mas é um absurdo, né? Porque, querendo ou não... Bom, mas se bem que o jornalismo de games no Brasil ainda tá engatinhando, né? A passos mais largos do que tartaruga. Em relação ao jogo favorito da Nintendo, eu não consigo pensar em algum que tenha tanto tamanho e significado na minha vida, assim como foi com Pokémon. Pikachu! Assim, eu também não consigo... Óbvio, Pokémon é um dos maiores... Se não, o carro forte da Nintendo, né? E, sinceramente, haters gonna hate, mas Pokémon, a franquia é muito maior que Mario, cara. Ah, isso eu concordo também, viu? Concordo. É muito maior mesmo. Querendo ou não, né? Ele é uma franquia que virou transmídia, né? Ou seja, ele não ficou só nos games. Ele tá em todas as mídias, se você for perceber bem. Né? Nos quadrinhos, na televisão, né? Parque temático lá no Japão... Né, se você for ver bem, Mario até é famoso tudo, né? Todo mundo conhece, mas em termos de transmídia, o que você vai encontrar do Mario aí, né? Assim, pouca coisa, né? É, óbvio que eles usaram, né, todos os elementos que os japoneses adoram, que são monstros colecionáveis e batalhas. Ah, mas ele foi o que criou essa coisa, né, praticamente, de monstros colecionáveis com batalhas, que a Digimon veio atrás, Digimon, o Digimon tinha tinha o Tamagotchi, né, que era a coisa mais bichinho. Mas eu acho que já tinha culturalmente no Japão, realmente, algo semelhante a isso. Não, não duvidaria. O que, rinha? Não, não. Mais próximo que você pensar de Pokémon. Não, rinha. Porque, por exemplo, eu lembro aqueles jogos japoneses, assim, que eram tipo batalhas de besouro. Já vi um de... Sei. Então, é que ele mesmo se inspirou, que... né? Mas daí foi nisso que ele se inspirou, mas em pegar um bichinho e jogar, posso estar falando bosta aqui, mas... Eu acho que não me falha, era Pokémon mesmo que começou, que aí deu toda essa febre enorme de bichinhos, temos que pegar esses bichinhos. Eu tenho meu bichinho, eu coloco esse bichinho pra fazer rinha, só que o bichinho é um peão, Metabot tem isso. Todos os negócios que a Fox Kids pegou tem isso, e vai indo assim, vai piorando. Então, provavelmente tem uns que a gente não conhece, mas eu lembro de ter jogado, por exemplo, Yu-Gi-Oh! Capsule Monsters no próprio Game Boy. Ele é basicamente um Pokémon, só que tático, entendeu? Ah, tá. Mas ele veio depois de Pokémon também, não veio? Então, eu acho que sim, mas eu acho que não foi muito tempo depois, entendeu? Sim. Enfim, até outros jogos de Pokémon vieram juntos, assim, né? Mas eu também não lembro se a maioria dos Dragon Quest era já tinha esse negócio ou não. Então, né? Dragon Quest era mais... era, na verdade, Final Fantasy é puxado de Dragon Quest, né? Aí Dragon Quest era party... aí, com isso aí, como os bichos do Dragon Quest, eles têm uma carisma por si, assim, os fãs gostam, eles fizeram aquele Dragon Quest Monsters, né? Mas esse acho que não é tão antigo. Eu não sei, é que eu não sou fã da série Dragon Quest, eu não joguei ainda, não me aprofundei. Mas acho que os primeiros são do DS. Posso estar falando merda também. Que vocês acham que ninguém jogou? Vocês têm algum que vocês... Tem alguns que eu joguei, tipo, não é que ninguém jogou, mas são muito pouco conhecidos. Eu conheço pouca gente que eu comento e eles sabem. Por exemplo, Mischief Makers, muito bom. 64. Ele é pouco bacana. Conhecido, só que eu acho um jogo muito bom. Ele é bacana. Além do Win Back, o Gunstar Heroes, não é da Nintendo, só que o Gunstar Heroes é um jogo pouco conhecido também. Mega Drive, né? É, eu falei, não é da Nintendo, mas também é esquecido. Cara, eu tenho um do DS que... pouca gente, assim, a maioria dos jogos da Atlus pro DS são poucas pessoas que jogaram... Trauma Center? É... não, Trauma Center é até que meio conhecido, mas, por exemplo, Dokapon. Ah, certo. É. Os nomes mais japoneses, né, que você confunde. É virar Dokapon, virar Patapon, dá um monte de coisa assim, eu não sei diferente de nenhum deles. Não, então, tem tantos, cara, que... óbvio, do DS tem um monte de jogo ruim, porque... sei lá, a framework era barata. Fora que os caras podiam desenvolver a ROM meio homebrew e disparar pra R4. Né? A maioria dos jogos da Atlus, cara, tinha esse feeling. Trauma Center não deixa de ser muito longe, não, viu? Porque pouca gente que eu conheço que realmente comprou o jogo físico. Ah, é, comprou na verdade, né? Não precisa nem ser físico. É, não vou falar físico, né? Porque a pessoa... a gente comprou essa porcaria, Ou adquiriu de meios alternativos, né? Ah, a franquia que eu gosto bastante da Atlus é Ezio Odyssey, né? Um RPG bem bacana também, estratégico. Mas é famosão até. É de nicho, né? Tem uma diferença entre ser oculto e ser de nicho. É, isso é verdade. É, Dokapon não é de nicho porque ele tem um feeling bem diferente, né? Mas ele até foi lançado pro Play 2, acho. Ele tem uma versão Play 2, né? Mas o do DS, ele é bem legal. Ah, lembrei um joguinho do 64 que só eu e um amigo jogamos, que até hoje não descobri ninguém que jogou na época, que é o Bomberman Heroes. Ah, eu joguei o Bomberman Heroes. Só ter Bomberman no nome já fica mais popular, né? É, só que ninguém nunca alugava fita, só eu e o amigo conhecia o jogo. Pra mim era, tipo, esquecido. Igual o Bomberman 1, que eu não lembro, do... 64. Um jogo que eu joguei que na época eu não conheci ninguém que jogou foi Blackthorn, apesar de ele ser bem famoso hoje em dia, né? Mas na época mesmo eu não achei ninguém que jogasse o Blackthorn, que é legal pra caramba, né? Super Nintendo. Cara, todo mundo elogia o Blackthorn, eu nunca joguei. Também, ouço falar sempre, bom, nunca tenho vontade. O joguinho de luta que eu falei, gente, que eu alugava na locadora, sempre. Até hoje eu não conhecia ninguém que conhecia ele. Qual? Mace The Dark Age. Não faço a menor ideia. Eu também não conheço o nome. Um jogo que muito. Que não é. Eu não sei, acho que não é desconhecido. Mas eu nunca ouvi ninguém falar dele. É Super Bangaio Spirits do DS. É aquele que. Não, do DS. É um que vem um monte de tiro, assim. Vem tiro. Não sei se tem um nome. Deve ter um nome esse gênero, mas não faço a menor ideia qual seja. Deve ter, porque eu já vi um monte de japonês jogando. E eu já vi. Bom, já vi jogadores profissionais de LoL streamando. É, com um jogo que é desse estilo, baseado no Taiko. E sabe aquelas bolinhas? Não, então. Na verdade, sabe o tem o nome do personagem Taiko, eu esqueci agora. Mas é ele disparando aquelas bolinhas do Taiko. Mas não, mas não é shotter, não é tiro, não é você dando tiro, é você escapando de tiro, só, é assim? Não é, eu sei. E tem um jogo assim pro Nintendo Wii que é muito alternativo também, e é absurdamente bizarro, sabe? Você lembra o nome dessa porcaria, não? Também nunca vou, tá louco que eu vou lembrar, velho. Fico, tipo umas minas, sabe, controlando naves e tiros pra todo lado e epilepsia, é isso. Ah, tá. Meio puxado de terror, né? Isso. Lembrei de outro jogo de luta desconhecido no 64, chama Dark Rift. Que tinha na locadora. Nossa, mano. Onde os caras tiram essas porcarias de jogo, né, velho? Eu sei, mano. Pior é que eu gostava desses jogos na época. Pior que eu gostava. Você tá falando que é ruim, mas eu tô falando porcaria, não é, não tô fazendo pejorativo da coisa. Só pra não vierem me xingar depois. Cara, não conheço nenhum desses jogos, velho, porque eu não tive Nintendo 64, cara. Mas eu vou falar, tinha um jogo que eu não gostava e eu sei, bom, eu não tenho muita certeza se ele realmente existe. Tinha um jogo, tô loucaço, tinha um jogo de corrida do Banjo-Kazooie, certo? pra Game Boy. Color Advance? Que, mano, vocês falam que Game Boy é perdido, né? Porra, tem tantos jogos de Game Boy Advance que eu odeio, cara. O Simpsons Hit and Run é um deles. Não, é porque eles lançam pra um console. Na época eles lançavam pro console de mesa e depois portavam o jogo de uma forma muito porca, né? E óbvio, os gráficos no Game Boy Advance eram lixo, sabe? Ah, é complicado. E eu lembrei de mais dois jogos do 64 esquecidos. É. Chameleon Twist, que era um jogo de camaleão muito estranho. E outro que chamava. Caraca. Eu conheço. É, caraca. Tinha o Castlevania do 64 também, que era horrível. Ah, mas não é desconhecido, é só ruim. É, só lembrei. É. Mas o Chameleon Twist... É desconhecido, a galera não quer lembrar mesmo. Tem algum jogo dos consoles da Nintendo que vocês odeiam? Ah, o jogo do Superman. Ah, ah. Não, não, mas ah. É, vamos pegar a franquia Nintendo, que senão todo mundo vai botar o Superman. O Paper Mario 3DS. Ah, esse jogo ruim. Esse jogo eu também detestei. Eu prefiro do 3DS do que do Wii. Nem... Não, cara, não. Ah, é errado não, isso, cara. É errado. Você tá no RPG que não tem nível pra subir. Você não tem nada. Você baixa no Paper Mario Wii não é RPG. Pra, ponto. Não, o do 3DS é, mano. O 3DS é, então ele já é melhor que o do Wii. O 3DS, eu não acho ele o melhor jogo da franquia Paper Mario, mas eu até que eu acho ele legalzinho. Eu daria nota 10 pra ele, mas ele até que é bacana, assim. Pra mim o pior é o do Wii. Não, mano, é que assim, o do Wii, ele é diferente do resto, ele não é RPG. Sim, mas só que ele faz bem, ele tem dano, tá tudo bem. Se o cara fugir da série, tudo bem, é um jogo diferente. Mas o 3DS, mano, o jogo não tem nível, cara. Você bate, você luta assim e você fica, nossa, por que eu tô lutando aqui? Não sei. É, eu me perguntei isso que eu tava jogando, por que eu tô lutando? Isso é verdade, né? Tem uma hora verdade. Que eu comecei a fugir forte dos bichos. Falei, não, mano, não vou lutar. Aí falou, pega um negócio lá da PQP e volta pra cá. Olha assim, ah, desculpa aí, mano. Meu tempo vale mais a pena. Desliguei a foto do 3DS, mano. Gastei uma puta grana no jogo, mano. Me arrependi forte, velho. É, tem jogos assim que eu me arrependi de ter comprado também, mas vou deixar isso meio quieto porque já é uma história longa, né? Quer dizer, vamos falar de Bravely Default, porra. Bom, Bravely Default, assim, eu não me arrependo tanto de ter comprado, porque, assim, eu gastei boas horas jogando, mas é um arrependimento forte, depois, assim, de ter gasto todas essas horas. Né? Não, eu não me arrependi não, não gostei do jogo e tudo mais, não acho ele perfeito, não acho também resgate a nostalgia, mas... Ele é um bom jogo. É um jogo bem médio pra isso, mim. Isso, ele tá naquela escala entre o mediano e bom. Não sei se é possível ter uma escala entre esses dois. Não, mas é por aí mesmo. É por aí mesmo. O problema é que muita gente falou que ele era muita coisa, né? Isso que... Mas esse não é um jogo que também. A pessoa já compra com puta hype. Aí chega assim, sim, mas tava o hype. Então, eu fui assim, eu caí de cara. Mas não chega nem perto de ser um jogo. Ai, meu Deus, por que eu tô jogando isso? Que nem o Paper Mario foi. Foi. Não, eu me arrependi de ter comprado o Animal Crossing. Qual deles? O do 3DS mesmo. Mas não porque o jogo era ruim, mas é porque eu não tenho tempo. Ah, não, sim. Aí eu fico uma semana sem jogar, eu fico naquela coisa, putz, minha cidade tá morrendo lá. Eu preciso me dedicar, meus habitantes lá, né? Eles precisam de mim. E eu não consigo jogar, eu não consigo ter tempo pra jogar todo santo dia. E esse é o tipo de jogo que você precisa jogar, pelo menos uma hora por dia, meia hora por dia, pra você fazer todos os eventos. E eu me arrependi de ter jogado, de ter comprado. Se eu tivesse comprado de forma física, eu venderia ele, com certeza. Mas eu comprei ele digital, então... Ele tá colado em você eternamente. Tá, é igual o Paper Mario comigo. E sempre que eu ligo o 3DS, mostra lá aquele sinal que mostra que tem atualização, tem coisas Spot Pass, Street Pass, coisa parecida. Aí eu fico mais nervoso ainda, porque eu fico pensando, putz, olha lá, ele tá me lembrando que eu preciso ligar ele e voltar pra minha cidade. Joga ele lá pro fundo da tela, esquece. É uma solução, cara. Cria uma pasta, né? Ele coloca ele dentro da pasta. É, mas ele fica piscando lá. Pra fora, ele fica piscando a pasta. Você pode ser muito ignorante e pegar uma caneta esferográfica e pintar o quadrado. Onde... Você perde uma área do 3DS, mas é o sacrifício necessário. Né? Um pixel morto ali. Puta pixel. A única série que eu não sou fã é os jogos da série principal de Pokémon. Da série principal? Série principal, tipo assim. Mano, o que você tá fazendo aqui? Cara, você joga? Você não gosta? Não, eu gosto de Pokémon Stadium, porque tem minigame, ou Snap, que é de tirar foto, mas não curto Pokémon principal. Isso tá muito errado, cara. Nossa, this is wrong in so many levels. Desculpa, eu vou me retirar. Não, por favor. Não, mas aí você fala que... Mano, eu vou dar um tapa na cara da sua mãe, né? Eu tenho um motivo pra me odiar já. Meu Deus do céu. Eu não gosto de bacon, não gosto de Pokémon. Eu não gosto de bacon. Eu te falei isso já. Não, é porque isso é tão errado assim que eu acho que eu devo ter esquecido. Apagou. Né? Nossa, é tipo, mano, eu não gosto de bacon. Meu Mas Deus. É sério que Pokémon, assim, é uma das piores séries da Nintendo que você acha, assim, que você não gosta. Pior, né? Na verdade, eu sei que ela é uma grande série e o pessoal gosta. Eu vi o vídeo de Pokémon, eu só não consigo jogar e gostar. De todas da Nintendo é só essa? Não, ele falou que gosta do Stadium. Não, mas assim, de todas as séries da Nintendo só essa que ele não gosta? Meu Deus. Eu posso estar crescendo alguma série da Nintendo que eu não goste, mas... Wii Sports, sei lá. Wii Music. Wii Music é uma falha da humanidade, né? Minha moto chora com isso. Sabe uma franquia que eu não gosto muito, mas que eu comecei a gostar só agora que saiu a versão pro Wii U? Mario Kart. Pera, oi? Sério. É, então, verdade. Tem gente aqui que tá com problema já, né? Não, porque... Não, calma, eu não volto. E 3DS são must have. O Mario Kart 8, cara, eu comecei a jogar, eu fiquei alucinado. Eu falei, meu Deus do céu, que jogo fantástico. Eu falei, não, tem que comprar isso aqui, eu vou comprar, comprei. Não possivelmente, joguei assim alucinadamente, zerei, não, né? Peguei, destravei todos os personagens, peguei todos os veículos, fiquei alucinado, falei, meu Deus, que Mario Kart bom, né? Mas das outras versões, nem a do 3DS também, eu não fiquei fascinado. Eu detesto a versão do Super Nintendo, eu detesto. Ah, não, Mario Kart. Super Nintendo é idiota. Ah, tudo bem. Mario Kart. Então, vou falar que a do Game Boy Advance eu também não sou nem um pouco fã, cara. Meu primo tinha, eu ria dele. Gostava do Game Boy Advance, do Super Nintendo. Do 64 também acho muito sem graça. Modo Battle versão, 64 versão... é o melhor que tem. A versão do GameCube, eu detestei profundamente também. A do GameCube é da hora também. Mas não desce. Agora só o Mario Kart 8. Mario Kart 8 é coisa de Deus. Realmente eu jogo, mas os outros, os anteriores, cara, pra mim, tanto. Porque tanto pra você ter ideia, nem tenho Mario Kart 7 e 3DS. Eu tenho quase todos os outros must have do 3DS, mas o Mario Kart 7 eu não tenho. Qual que é o must have pra você? Do 3DS, do 3DS, pra mim mesmo, o que eu gosto mais é um jogo que chama Dr. Law Trek in The Forgotten Knights. Cópia de Layton. Must have do 3DS? É tipo aquele Barbie Detective? Que? É, tipo isso, é assim, eu gostei dele, apesar dele ter muitos defeitos, mas eu gostei tanto da história que eu acho que é uma franquia que assim, devia ter continuação e infelizmente acho que não vai ter. Mas tá perdido, tá, assim, a ação tá onde? Não, então, eu perguntei pra ele quais eram os must have que ele acha do 3DS. 3DS é essa coisa aí que ele falou? Não, mano, tá muito errado, velho. Tá tudo muito errado. Tá muito errado. Para o mundo que eu quero descer aqui, cara. Outro jogo que é bem bosta é o Super Mario Bros. New Super Mario Bros. 2, né, pro 3DS. Ah, pode... E esse jogo, assim, é tão ruim que eu acho que a Nintendo esqueceu que ele existe. Ele foi um pouco decepcionante mesmo. Ele foi um pouco mais bonito. Não, ele vendeu muito bem. Conheço uma porrada de gente que comprou no dia e o outro jogo não tem o 3DS. Eu acho que acabou comprando esse jogo, né? Não, assim. não generaliza. Não, não estamos generalizando, mas assim, eu tô dizendo que foi um... Criou um hype, né, em cima do Super Mario Bros. 2 que... Bom, pelo menos quem gosta de Mario com certeza comprou, né? Sem dúvida. Sim. É que assim, o Super Mario Bros. 2 ele foi meio repetitivo com o 1 do DS, aí ficou. Isso até negativou o do Wii U, né? Infelizmente acabou pegando mal no do Wii U também, porque lançou logo depois. Mas New Super Mario Bros. 2 é um jogo que eles... Aquele feeling, aquele negócio que ele, é o... A propaganda era pegar moeda. E não ficou legal do jeito que eles colocaram. Ficou interessante, mas. Não atraiu? O jogo tem. 5 horas, sei lá, velho. É, e fora que é bem rápido. Fizeram muito fácil, né? Fizeram rapidíssimo e não tem muito atrativo depois que você der uma vitória, né? O que fica de atrativo é aquele coin... Aquela coisa de moeda. Coin Rush, né? Coin Rush. Disclaimer aqui, que apesar de nós sermos fãs da Nintendo, nós não somos nintendistas. Primeiro eu tô falando porque eu conheço a galera daqui, tá? Mas eu tô generalizando porque a gente não concorda com esse ato de ser ista. É, principalmente porque a gente tem outros consoles de outras marcas, de concorrentes, etc. Né? Lembrar de que eu nunca tive nenhum console de mesa Nintendo. Até hoje eu não tenho. Primeiro portátil foi 3DS? Primeiro portátil foi o Game Boy Advance. Foi uma história! Como vocês ouviram a minha história? Eu ouvi essa história. Não, eu comentei que o meu primeiro foi 3DS. Ah, tá, tá. É, então, eu nunca tive console de mesa Nintendo. Agora eu tô cogitando comprar um Wii U, porque eu preciso jogar o Bayonetta 2. Exatamente. E não é uma coisa, não é uma coisa assim de escolha. Eu quero jogar esse jogo, pelo amor de Deus. Eu preciso jogar o Bayonetta 2 e eu quero jogar o Zelda Wind Waker, que eu sempre quis jogar o Zelda Wind Waker, sempre. É. Eu queria ter realmente, jogar esses jogos exclusivos. Mas com certeza eu vou ter o PlayStation 4. Principalmente por causa do Kingdom Hearts 3 e o novo Final Fantasy, Final Fantasy XV e por aí vai. Mas, assim, não sei se vocês concordam comigo, mas a gente compreende os problemas da Nintendo. A gente sabe que ela tem problema. Oh. Sim, com certeza, muito. Meu, trava de região. Bom, óbvio, que nem eu falei, a gente não é nintendista, mas a gente é fã da Nintendo. E existem coisas que atraem a gente à Nintendo, né? Existem coisas que a gente acha muito atrativo. Vocês querem citar alguns pontos do que vocês mais gostam nos jogos, nos consoles da Nintendo? Eu gosto da qualidade das franquias. Eu acho que, assim, que quando eu compro Nintendo, quando eu compro Nintendo, eu compro exclusivamente por causa das franquias lá, porque ela não tem outros jogos para isso também. Quase, exato. Quase todo fã da Nintendo é por esse motivo, né? É por causa do... Você não vai comprar um Wii U pra jogar Call of Duty. Não. E a quem vai comprar o Wii U já é pensando, putz, vou comprar esse console de mesa Nintendo, porque o Zelda desse console vai ser incrível. É, foi um dos motivos que eu comprei o meu. Então, mas por que vocês acham que o Zelda é tão incrível? É isso que eu acho que isso vale um especial só de Zelda. Não, mas eu tô generalizando, mas por que esses jogos são tão... Eu acho da Nintendo, que a Nintendo coloca nos jogos dela, são legais. São, assim, ela coloca o carinho, ela cuida, ela lapida o negócio, ela não deixa a franquia dela ficar ruim, assim, entende? Né? Aquele God of War que entra uma repetição desnecessária, você fala, nossa, olha, você lembra do... Você joga God of War 3 e fala, nossa, um era legal, hein? Você joga God of War Ascension, olha como um era legal. Você pega o jogo da Nintendo, é parecido, tem aquela forma mesmo, o Mario tem que pegar a princesa, o Link tem que pegar a princesa, a Samus vai matar todo mundo que tá no caminho, e é por aí, mas só que você joga e tá um negócio bonito, assim, sei lá, eu não consigo comprar, eu sempre compro primeiro um console da Nintendo por causa disso, porque eu falo, eu não vou conseguir ficar vendo Zelda sendo lançado, eu não tá jogando esse Zelda que eu vejo que vai estar maravilhoso, o novo Mario Kart sendo lançado, e não vou conseguir jogar esse Mario Kart. É por isso que eu sempre escolho a Nintendo, por causa da qualidade que elas conseguem manter as franquias dela. A Nintendo, ela tem um carinho muito grande que ela faz, porque, tipo, ela não pensa só no lucro. Ela é, tipo, ela sabe o que a gente quer e você sente aquela felicidade de jogar o jogo dela, porque é um jogo, você às vezes esquece o tempo. Eu não sei como dizer isso, por exemplo. Quando eu jogo um Zelda novo, eu sinto que eu voltei a ter... Ou jogar o carinha pela primeira vez, sabe? Tipo, uma coisa magnífica, sabe? Eu acho que essa é uma magia que eles têm, que eles colocam tanto carinho nos jogos dele, entendeu? Exatamente. Eles conseguem manter esse carinho também quando o Smash tem. Você consegue sentir carinho das franquias no Smash Bros. Isso. Diferente do PlayStation All-Star Battle Royale, que você vê um monte de sprites mexendo estranho. Eu gosto bastante da Nintendo justamente pelo fato, como assim, eu leio muito, né? Eu leio constantemente ficção científica e fantasia medieval. Então, eu geralmente escolho os consoles da Nintendo justamente por ter duas das franquias que eu mais amo, né, desses dois gênios, que é Metroid e Zelda. Então, tanto que independente mesmo da data de lançamento, se vai sair o jogo, já tem data ou não das franquias, eu já compro o console Nintendo, porque eu sei que pelo menos vai ter ou Metroid ou Zelda pra poder jogar. E normalmente vem com umas surpresinhas a mais, né? Tipo, o Star Fox que vai sair agora. Sim, exatamente. Né, porque querendo ou não, se a gente for analisar bem e ver as três grandes empresas aí, a empresa que mais se dedica às suas próprias franquias e que sabe mesmo fazer jogos pra elas é Nintendo, né? Porque assim, é um carinho tão grande, De vez em quando ela falha. Por exemplo, teve acho que nos últimos 4 anos saiu um Super Mario Bros. Novo a cada ano. Às vezes fica uma mesmice, né? Não, é porque assim, o Super Mario Bros. Era pro console, né? Aí saiu o 3DS, o Wii U, aí eles fizeram junto. Foi uma escolha ruim de tempo, né? Mas. Não são jogos ruins, na minha opinião. Só são, tipo, medianos, porque é repetitivo. O Mario Bros. Do Wii U, eu acho que é entre os Supers, o New Supers, é o melhor, porque ele é muito bom. Sim, exatamente. Só que muito junto, ficou meio enjoativo. Não, esse foi um problema de timing dele, mas não acabou não estragando a série. Assim, né? Como, claro, a bloqueio de região, patente, e as frescuras que a Nintendo tem. sistema de conta do Wii U e do 3DS não faz sentido nenhum. Apesar da Nintendo, esse ano ela tá mudando bastante. Ano passado ela quis bloquear a EVO por causa que não queriam que eles streamassem Melee. Esse ano o Red fez a penetração lá na frente. Não, e tanto que... patrocinando o negócio. É, pois é. A Nintendo, ela tá aprendendo com a concorrência e tá fazendo do jeito dela ali. A passos lerdos, né? A passos muito lerdos. Por exemplo, agora que eles estão começando a ter sistema de cross-buy de jogos, comprar um jogo 3DS e ganhar a versão do Wii U e coisa parecida. Ah, mas foi uma Atari, né? Nem foi ideia deles. Pois é. Pois então, tá começando bem devagar. Mas eu acho que no futuro eles vão ter isso, sim. Da mesma forma que acontece na PSN. Sim. Online deles. O online realmente a Nintendo deixa a desejar se você comparar com o do PS4. Qualquer um. Não, qualquer um. Tem um jogo da Nintendo 3, online, né? Que eu acho que é muito bom, que é o Kid Icarus. Mas é o único que eu não reclamo de nada. É que o Kid Icarus, na minha opinião, sofre um lag, mano. Muito chato, porque você tá batendo. Eu nunca tive lag nele. É que você bate no cara, o cara não sente e vai embora. Não, antes disso, eu joguei um jogo online da Nintendo que era o Phantasy Star Online do GameCube. Era um dos pouquíssimos jogos online do GameCube e não tem lag assim facilmente. É, então, primeiro ele saiu pro Dreamcast, né? Então, ele já tinha no Dreamcast ele já tinha um bom serviço online, né? Então, deve ser isso também, né? Agora os outros eu acabei me jogando, né? O primeiro eu joguei. O servidor acho que não era da Nintendo, né? Né, talvez, mas realmente, ó, se você ver realmente essa questão, tinha o Phantasy Star Online do GameCube, mas não tinha nenhum outro jogo da First Party da Nintendo que tivesse um bom online e fosse lançado pro GameCube também. É que a Nintendo não apostou no online nessa geração, né? Que eu lembro, eu li vários comentários sobre isso. Comentários do Shigeru, Miyamoto e família. E eles falaram que o online não ia pegar, o videogame online não ia rolar pro GameCube. As previsões erradas da Nintendo são tensas. É, então. Aí eles falaram assim: foda-se esse online, vamos aprender depois. Aí eles estão aprendendo até agora, né? Ah, então. Você lembra do momento do Wii que eles falaram? Porque não era em HD? É. Eles falaram por causa que a TV LCD não ia pegar. Ia demorar muito o pessoal ter TV LCD em casa. É, olha só. Exatamente. Mas assim, é óbvio, eu vou falar que uma coisa que a Nintendo sabe fazer muito bem é a interação multiplayer, mesmo offline, entendeu? E isso não dá pra ganhar, cara. Em qualquer jogo, a maioria dos jogos 3DS, 90%, tem interação multiplayer, sabe? E o Wii U, apesar de ter algumas falhas, né, a maioria dos jogos também, pelo menos first party, são feitos pra isso, né? Mario Kart 8, por exemplo, né? Mas Mario Kart online dele não é ruim, o online dele é bem bom. Né? Não, então, o multiplayer, a única coisa que peca pra mim offline é o fato de você não poder jogar com 5 pessoas utilizando o gamepad, né? Mario Kart 8. É a única coisa que... Mas isso pode ser resolvido com uma atualização, né? Na verdade, espero que isso aconteça, né? É que a Nintendo vai basear muito naquele foco, né? Joga na mesma sala, pessoas conversando, se batendo na mesma sala. É muito... Jogar Smash Bros. Com um grupo de amigos é divertidíssimo. Exatamente. Isso. Exatamente. Isso é Mario Party. Isso a gente sabe muito bem, principalmente nos nossos eventos, que a gente vê a galera indo, interagindo no multiplayer, que eu acho que isso é o cerne da Nintendo. Eu acho que essa interação com as pessoas ao seu lado, jogando, interagindo juntas, entendeu? Um único jogo, vai ser sempre o ponto de partida pra qualquer coisa que eles forem fazer, né? É, isso é verdade, isso sempre foi um lema da Nintendo, né? Tirando o Metroid, Metroid não gosta de multiplayer. Ah, não, mas ela também não tem, assim, nas séries multiplayer dela, ela faz bem, nas séries que ela é single player, ela não força multiplayer, normalmente. Exato. É, isso é verdade, mas sempre foi o lema da Nintendo mesmo, né? Esse multiplayer local, você se interagir com as pessoas, com a família, com os amigos, né? Desde os Super Nintendo já viam isso, né? Simples ficou mais com o Wii U, né? Com o Wii, né? Se você vê bem que aí foi aí que surgiu, né? O público hardcore, o casual, foi com o Wii, praticamente, né? Não surgiu o hardcore tinha, surgiu o casual, aí surgiu essa diferença. Isso, super idiota, né? Né? Diferença muito babaca, mas surgiu essa diferença aqui. Isso é verdade. Exatamente. O problema da Nintendo, o único problema dessa coisa do multiplayer é que eles não é porque você tem local muito bom que você tem que esquecer do online, que online, atualmente, online conta bastante, né? Sim. Estamos num tempo que online conta bastante, mas a falta dele também não quer dizer que o jogo vai ser uma porcaria, óbvio. Sim. Exatamente. Bom, gente, vocês querem mandar algum recado para os fãs da Nintendo? Não seja esta pau no cu. Isso! Não seja um Insta, pelo amor de Deus, gente. E só pra encerrar, se você gostou ou não do podcast ou quer discutir alguma coisa, comente abaixo. A gente vai dar continuidade desse podcast, gente. Espero que você tenha gostado. E até a próxima. E Esse foi mais um N-Party Costa a Costa. Para maiores informações, acesse www.nparty.com.br.